Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Fado Maior aqui no Canal 1 da Rádio Antena Web. Estamos consigo para mais 30 minutos de emissão e espero eu que sejam 30 minutos repletos dos seus fados preferidos. Eu sou a Joana Santos e desde já apresento as minhas desculpas por ter estado estes dias todos fora, mas de qualquer maneira estou de volta, acompanhada pelas guitarras, violas, poetas e fadistas do nosso panorama musical português, mais propriamente do fado. Fique então connosco nestes 30 minutos e agora que retomamos as nossas emissões e com as minhas desculpas pedidas, vamos então ao fado. Antes, relembro também o e-mail para onde nos pode pedir o seu fado, geral.radioantenaweb@gmail.com. Fale connosco, peça aquilo que quer ouvir e faça deste programa o seu programa. 30 minutos à hora do almoço, repletos dos seus fados preferidos. Diga lá que não é uma excelente companhia. Eu acho que sim. Fique então por aqui e ouça então estes três fados escolhidos para si, que dão início à nossa seleção musical de hoje. Fado tropical, isto a pensar no calor, na voz de Carlos Zell. Logo depois, venho falar dos meus medos, na voz de Ana Moura. E terminamos com Joana Amendoeira, que nos canta o fado Amiga. Fique então com estes três fados escolhidos a pensar em si. Ó musa do meu fado, ó minha mãe gentil, te deixo consternado no primeiro abril. Mas não ser tão ingrata, não esquece quem te amou, e em tua densa mata se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Com avencas na caatinga, alecrins no canavial, licores na moringa, um vinho tropical, e a linda mulata com rendas do Alentejo, de quem numa bravata arrebata um beijo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Guitarras e sanfonas, jasmins, coqueiros, pontos, sardinhas, mandioca, num suave azulejo, e o rio Amazonas que corre atrás dos montes, e numa pororoca desagua no Tejo. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Esta terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um império colonial. Thank you. Senhora, eu tenho fé de encontrar a minha luz nesta imensa escuridão. Venho falar dos meus medos, são vossos os meus segredos que eu partilho em confissão. Venho falar dos meus medos, são vossos os meus segredos que eu partilho em confissão. Senhora, há tanto tempo que me assaltam tantas dúvidas, não posso viver assim. Um turbilhão de incerteza, parecem velas acesas a queimar dentro de mim. A queimar dentro de mim. Será, senhora, o destino que me estava reservado desde o meu primeiro dia? Que faço ao meu coração solidão, na dor que não me alivia? Que faço ao meu coração sofrendo de solidão, na dor que não me alivia? Deixa-me ser a tua amiga, amor, a tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja melhor a mais triste de todas as mulheres, que só de ti me venha mágoa e dor. O que me importa a mim, o que quiseres, é sempre um sonho bom, seja o que for. Bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos. Aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija-me bem, que fantasia louca guardar assim fechados nestas mãos os beijos que sonhei para a minha boca. Mãos, os beijos que sonhei para a minha boca. Os beijos que sonhei para a minha boca. volta ao microfone do Fado Maior para lhe trazer mais três fados, ou melhor, para lhe anunciar os próximos três fados que vai ouvir aqui neste seu programa. Vamos ficar com Lídia Ribeiro, que nos traz A Noite na Moraria. Logo depois ficamos com Agora, na voz de Diamantina. E terminamos com Fado em Duas Almas, na voz de Fernando Maurício e Francisco Martins. São estes os três fados e os quatro fadistas que cantam e tocam para si aqui no seu Fado Maior, no Canal 1 da Rádio Antena Web. Fico por aí e até já. Thank you. agora sinto os meus olhos mais baços quando relembro os abraços que me davas toda a hora. Agora os breves dias são escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. São escassos para conviver com teus traços que de mim não vão embora. Alfama, joia rara do passado, é dos bailes que mais fama deu ao fado, é dos bailes que mais fama deu ao fado. A vetusta moraria rendo a mais alta homenagem. A vetusta moraria rendo a mais alta homenagem por ser da fidalguia mais se uniu à fadistagem, por ser da fidalguia mais se uniu à fadistagem. Bairro alto é dos melhores porque além bons fadistas, o bairro alto é dos melhores. Que além de bons fadistas, deu poetas, escritores, boêmios e jornalistas, deu poetas, escritores, poêmios e jornalistas. Adoro o altar das trinas que abre a porta à madragoa. Adoro o altar das trinas que abre a porta à madragoa, onde os pregões das varinas são cantigas de Lisboa, onde os pregões das varinas são cantigas de Lisboa. Para acabarmos o despique, sempre quero dizer, para acabarmos o despique, sempre te quero dizer que a graça e campo do rico são bairros para esquecer, que a Graça e Campo do Rico não são bairros para esquecer. Por bairros ninguém aposte, todos são do nosso agrado. Por bairros ninguém aposte, todos são do nosso agrado. Não há bairro que não goste dos fadistas e do fado. Não há bairro que não goste dos fadistas e do fado. E como o tempo é nosso inimigo às vezes, passou num instante e chegámos ao fim da nossa emissão de hoje. Da minha parte é tudo, mas já sabe que vamos terminar com três fados e sabe também que o e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com está à sua espera e dos seus pedidos musicais. Peça-nos o seu fado, aquilo que quer ouvir, e nós temos todo o gosto em passar. Também pode falar connosco através da nossa box de comentários aqui na página do Canal 1 da Rádio Antena Web. É só escrever-nos ali na box e nós passamos aqui o fado que quer ouvir. Vamos terminar a nossa emissão com Chinelas da Moraria, um fado que nunca por cá passou, cantado por Carlos Ramos. Depois ficamos com Minha Lisboa de Mim, na voz de Cátia Guerreiro, e terminamos com Fado Mulher, na voz de Maria Armanda. São estes os três fados que ficam para terminar a emissão de hoje do programa Fado Maior. Da minha parte é tudo, desejo-lhe uma ótima tarde, já sabe, conto consigo na próxima emissão. Fique bem, boa tarde e até amanhã. Como a delas, baquitas em harmonia, tamborilando as vielas, felizes ou malfadadas, podem ser pela vida fora, porque elas marcam, coitadas, os passos que uma mulher dá na vida hora a hora. Vão atrás da procissão, têm o fardo dos tambores solenes pelo caminho. Sentem que ao pisar o chão, pisam as humildes flores da alfazema e os maninhos. É vê-las nos bailaricos, estalinhos de Santo António, não fazem mais algazarra. São como dois mafarricos nos pezinhos de um demónio. O amor se desgarra. Conta-se que certa vez, numa castiça toirada, uma chinela tirada, frio a cara do marquês. Desde então, desde essa era, ou verdade ou fantasia, a chinela da Severa entrou na história do fado da moraria. Vão atrás da procissão, tem o fado dos tambores solenes pelo caminho. Sentem que ao pisar o chão, pisam as humildes flores da alfazema e os maninhos. É vê-las nos bailaricos, estalinhos de Santo António, fazem mais algazarra. São como dois mafarricos nos pezinhos de um demónio, que no amor se desgarra. Em cada poro Põe os teus olhos nos meus, aquece este corpo frio, e depois chora por Deus, que foi meu o desafio. São os meus olhos a espada, o mal, o fogo e a chama. Sou ternura amarrotada quando os dois estamos na cama. Mulher, ao pé de ti, como entende? Gazela, cor cavalo, por fregata. Mulher, palavra que não compreende. Mulher da vida, que a viver se mata. Rameira das palavras, sonzeira, de espinhos e canseiras que sofri. Mas quando eu canto sua vida inteira, trepando na videira que há em ti, põe os teus olhos nos meus, aquece este corpo frio, e depois jura por Deus que foi meu o desafio. São os meus olhos a espada, o mal, o fogo e a chama. Sou ternura amarrotada quando os dois estamos na cama. Quando os dois estamos na cama.